Paz do Senhor. Tem uma frase que costumamos dizer que é: levar no bico. Significa alguma coisa que te levou, que te ganhou. Você se deixou levar por aquilo, ou por aquela pessoa, ou por uma frase, uma ideia errada. Mas antes, deixa eu te contar uma experiência que eu tive com a Eni e depois te dar um conselho. Estava com as crianças no shopping, eu dizia sempre para elas: fiquem aqui perto do papai, senão você some. E de repente acabou a luz lá na loja. Quando acendeu, senti falta de uma das filhas. Ficamos desesperados. Saímos correndo e graças a Deus a achamos com um policial que a havia achado. Eu perguntei: filhinha, o que houve? Falou: pai, eu estava longe do senhor, passou uma pessoa, pegou na minha mão e me levou. E o conselho que eu te dou é o seguinte: pode estar escuro, pode passar um estranho, pode alguém vir com conversa fiada, fique pertinho de Jesus, ninguém te leva no bico. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.